Para 2 a 3, autorizado do IOS 76, pistão no zero, chama autorizado, gol 1 a 72. Antena 1910, good morning, I have a sight. Continue approach, expect 1 a vacation. Good morning, continue approach, Argentina 1910. Autorizado, ingresso via Juliette, portão 3. Juliette para o portão 3, 1592. Turbo 1973, está com 41 a bordo, autonomia de 434, alterna verão. Turbo 1973, observe o nome da companhia taxiando na Alfa, à sua direita, e após segue táxi via parte Índia, reporte no ponto de espera pronto, NH10 Monterey, após Pátio Inter, Senegal 1097, Tugol 1973. Senegal 1910, clear to land 1810, wind 120 degrees, 07 knots. Clear to land 1110, Argentina 1910. 3520, decolado aos 31, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Teste 3520, boa. Controle da 3520. 3520, contato a banha de colagem, se ganhou, sai da PUC, primeiro 370. Copiado, apenas confirmando, nós estamos autorizados no nível 370, está autorizado 37? Sim, estamos autorizados no nível 370, autorizado o Yama. Ok, direto chamo para o 370, está 3520. 4170, esse ano de edificação, você viu sem a W Mediana, pelo nível 050, o ajuste na 06. Presença senhora, autorizado de uma descida para 4 metais. Cazuza 3520. 4520, got combination. O solo 37, livre via Fox, segue táxi, Alfa e Juliette, portão 09. Fox, Alfa, Juliette, portão 09, Gol 1972. Confirma a secundária, portão 3520. Secundária 1253145. Ok, 120 graus, 079. Você falar, chama 0 com 973. Transferia, transferia 170. É falado aos 39, chega o controle Salvador em 120, desceu ao 8, bom voo. 0 vai pro ar. Salvador, boa noite, é 973 da Gol, decolou, Samona, na sua escuta, passa 2 mil pés. Meu nome é 73, bom dia, contatada na decolagem, após a gente vai pegar o seu lugar pelo Lê, eu estou subindo no 360. Direto Lê, eu estou subindo no 360, Gol 1973. dia Gol 2561, pronto pra qual pegada, Leandro? Bom, 561, bom dia. Formação em curso Bravo, autorizado no aeroporto do Galeão, via Eco Zulu 44, seguro, Delta November 857, voo sul, nível de voo 360, saída Sanvo 1, letra Doclo, decolagem da 10 com curva à direita, transponder 5435, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. 3170, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 099. Autorizado pouso 90, tá 3170. No solo 50, Iberia à direita via Fox, segue táxi Alfa e Juliette, portão 10. Fox, Iberia, Fox, Alfa e Juliette, portão 10, sempre muito obrigado. 3, posicionamento. Autorizado, voo 561, reporte táxi. Repassará. Guarulhos, prepare Sango 1, aguarde de cópia. Pessoal, do voo 561 para o táxi com 98 a bordo, 350 alternativa apenas. Voo 561, autorizado o táxi à direita via Índia, até o ponto de da pista 1-0. Reposte quando pronto para a decolagem, TNH 10016. Ok, até o ponto de espera, é para trás quando é pronto, 316. 12561. Alto do 561. Bruno 561, autorizado aliado de decolar, pistão 0, vento 120 graus, 099. Aliado de decolar da aula 0, Bruno 561. Thank you. pista do Gol, Golf X-Ray Echo? Afirmo, Golf X-Ray Echo, prossiga. Solicito autorização para reboque na posição do Pat 3, com o meu, para a posição 3 do Pat 1. Quente, Golf X-Ray Echo, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no Pat principal. Ok, ciente. Autorizado Gol 1161, reporte táxi. Autorizado Gol 1161. bordo, 4 horas, alterna galeão. Bono 161, frezado táxi para o ponto de espera da pista 1-0, via Fátio, taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, NH-10-16. Frezado táxi via Fátio, taxi Índia, ponto de espera pronto, 1-0-16, ou por 161. Até o portão 3, a pancha terna. Ok, gente, iniciando até o portão 3. Passa o ponto, espera pronto, voo por 1-61. Volume 61, autorizado, aliado e decolar, pistão 0, vento 1, 20 graus, 0, 9 graus.